comigo, hein? E 5 da manhã, um dia amanhecendo, na pista ainda tem cavalo correndo. O litro de dreia já foi o terceiro, já tá tudo rodando. Eu tô pra lá, vai! Vem procurando área pra ligar. Estou sabendo que ela não vai me atender. Eu tô no para mais com a mente nela. Diz! Joga a mão em cima e belei, chorei. Nossa música, lembrei. Chorei, chorei, chorei, chorei. Saudade da minha gatinha, chorei. Seu bloco vai safadão diretamente de Belém. Galera que tá curtindo em casa, um beijo grande. Eu disse 5 da manhã, um dia amanhecendo, na pista ainda tem cavalo correndo. O leitor de trem já foi o terceiro, já tá tudo rodando. Eu tô pra lá, procurando área pra ligar, mesmo sabendo que ela não vai me atender. Eu tô no para, mas com a mente nela. Chorei quando tocou a nossa música, lembrei. Nada, vai. Eu disse na vaquejada, eu chorei quando tocou a nossa música, lembrei.